Me chame, me ame. Não me deixe nem me abandone. Sua falta me crucifica. A carne dói, o amor faz sangrar. Sinto falta de ti, guardo minhas paixões pra ti. Chuva de dezembro, não me faça chorar. Tenho pesadelos constantes, meu caos. Já não me encontro entre tanto, guardo todos os meus sentimentos pra ti. Sem saber pra onde ir, espero não voltar pro lugar de onde vim. O sofrimento é intenso e corrói a minha ferida. Cada dia que passa, eu vou sentindo agonia. Sentimentos frustrados, um coração vazio. Eu vou andando sem rumo, vou seguindo meus trilhos. Memórias esquecidas, afogadas no ódio, bebendo pra esquecer. Eu vou ficando menos sóbrio, levado pelo vento, mergulhado em momentos que vai trazendo a tristeza, o ódio e o lamento. A brisa vai levando a felicidade. Eu vou tentando sorrir no meio da tempestade. E mais desses sentidos recolhidas na lembrança, prestes a sumir, vividas na infância. Perco muito tempo perdido em pensamentos, ouvindo só da vida, relembrando alguns momentos, fazendo o meu destino seguir por uma via que não tem sentido, descrevendo a minha vida. Fica ligado no momento, vê se me entende, tá faltando sentimento. Nesse mar de gente aonde brota verdade, eu sei que a vida renasce, se esquiva da chuva pra sombra da maldade. Fica ligado no momento, vê se me entende, tá faltando sentimento. Nesse mar de gente aonde brota verdade, eu sei que a vida renasce, se esquiva da chuva pra sombra da maldade. Quando tudo se vai, quando tudo se acaba, quando o amor da sua vida vai embora e não tem volta. Fico perdido no ar, não consigo me encontrar, preso na solidão, entre todas minhas mágoas. Vejo pessoas simples e que têm capacidade. Me inspiro no amor, sei que brota a verdade. Estrutura que me faz assim forte, enfim. Família, meus amigos, ré, meu sobrinho. Enquanto o tempo se passa, tamo nos corre, vai, vai. Chuva da verdade faz com que o inimigo cai. Sentimento expresso,